igreja em que abracei a fé pentecostal. Nem se compara com a igreja moderna, todos sentiam um gozo celestial. A cada hino que a gente cantava, fogo do céu caía sobre o povo. Anjos passeavam no meio da igreja e sobre os salvos vinha o renovo. Senhor Jesus, não me leve agora, deixe que eu volte ao tempo passado. Faz renascer a velha igrejinha, pois de saudade muitos têm chorado. Sinto saudade do coral da igreja, também do grupo da mocidade. Quando as crianças louvavam a Deus, todos sentiam paz e felicidade. Quando as irmãs do círculo de oração erguiam a voz louvando ao Senhor, Jesus tomava o culto e dirigia, e toda a igreja enchia de fervor. Senhor Jesus, não me leve agora, deixe que eu volte ao tempo passado. Faz renascer a velha igrejinha, pois de saudade muitos têm chorado. Quando o conjunto instrumental tocava, na unidade louvando a Jesus, sua presença santa e gloriosa enchia a igreja de sublime luz. Quando o pastor pregava a palavra, todos ansiosos queriam ouvir. Glorificando a Deus em santidade, todos podiam o poder sentir. Senhor Jesus, não me leve agora, deixe que eu volte ao tempo passado. Faz renascer a velha igrejinha, pois de saudade muitos têm chorado. Todos os meses tinha uma vigília, onde o Senhor ia nos visitar. Ali os crentes com os rostos no pó, com liberdade podiam orar. E o Senhor falava para todos e batizava com o Espírito Santo. Em cada crente se via temor, é com saudade que eu hoje canto. Senhor Jesus, não me leve agora, deixe que eu volte ao tempo.